olha pra mim. Que eu tentei fugir, eu sumi de ti sem pensar em voltar. Tô bem assim, passarinho. Nada pra mim. Que eu nunca dei tanto pra me cansar na próxima esquina. Decepção e o coração, nem sei como bate ainda. E eu parei pra observar, pra analisar se tá pulsar a pulsação, a condução, né, a direção que eu tenho que olhar. Yeah, yeah, yeah. Observei, o céu me chamou, nem recusei, me aproximei. Foi aí que a minha alma fortificou. Levantei, fechei os olhos, meus pés saíram do chão. Algo místico, indecifrável, mano, igual coração de uma mulher. E o que me move nesse mar é só minha fé. E o que me move é só minha fé. Minha vida é um filme, não é longa, meu mano, tá mais pra curtar a metragem. Sem roteiro, figurino, sem atores de verdade, nego, eu só tô de passagem. Eu não sei se eu vou cedo, também não sei se vou tarde. Mas se eu for, tá escrito, tá dito que a minha vida, mano, só foi uma viagem. Então eu tentei fugir, eu sumi de ti sem pensar em voltar. Tô bem assim, passarinho. Nada pra me guiar. Eu tentei fugir, eu sumi de ti sem pensar em voltar. Tô bem assim, passarinho. Nada pra me guiar. Nega, eu tô firmão. Eu tô firmão, sei que me afastei. Já me livrei de dano no coração. Que moleque doente eu era. Sei que causei frustração. Lembro das tuas piadas, gente na escada. Se foi com a tua graça, mas não foi em vão. Te lembro todo dia, quando acordo, quando eu durmo. Vivo pra te reencontrar algum dia com essa poesia. Até digo isso tudo, então tá bom. Cansei, eu finalizei. Sem reset, mano, sem resetar. Yeah, yeah.